Alex e Camargo. Paixão em dose dupla. Ei, você que fica aí chorando porque não te ama, me julga agora o teu rosto, saia dessa cama. E eu tenho um amor guardado no meu peito pra te dar, só pra te amar. Ei, eu sei que é difícil, complicado esquecer alguém, mas olha pra esse cara apaixonado que quer o seu bem e nunca vai te deixar, não vai te fazer chorar. Deixa eu ser pra sempre o teu homem e curar a dor que te consome. Vem que eu estou apaixonado, quero ser seu namorado e te fazer feliz. Vou te dar o brilho das estrelas, enfeitar de amor sua beleza. Vem amor, não perde tempo e vem, que amor igual ao meu não tem. Ei, eu sei que é difícil, complicado esquecer alguém, mas olha pra esse cara apaixonado que quer o teu bem e nunca vai te deixar, não vai te fazer chorar. Deixa eu ser pra sempre o teu homem e curar a dor que te consome. Vem que eu estou apaixonado, quero ser seu namorado e te fazer feliz. Vou te dar o brilho das estrelas, enfeitar de amor sua beleza. Vem amor, não perde tempo e vem, que amor igual ao meu não tem. Deixa eu ser pra sempre o teu homem e curar a dor que te consome. Vem que eu estou apaixonado, quero ser seu namorado e te fazer feliz. Vou te dar o brilho das estrelas, enfeitar de amor sua beleza. Vem amor, não perde tempo e vem, que amor igual ao meu não tem. Vem amor, não perde tempo e vem, amor igual ao meu não tem.